Essa é a sua cola? Agora que eu entendi. Então, vocês lembram desse gesto aqui, né? Thank you. Thank you.